250. Gente, então vai fazer espera em Tapa, na 250. O 367, copia. Trip 5367, João Pessoa, aprovado nível 190 via Golf 677. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5145, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado 90 para uma pessoa via Golf 677, decola da 10, curva esquerda. Saída Puga, transição Caju, 5145, transponde 128, qual 8, controle de saída 352, transição. 35367, só confirma a frequência do controle, copiou 120, decimal 8. Ah, mesmo, 120, decimal 8. 35367, cotejamento correto, chamei pronto. Tocada pronta. Faça uma espera, acredito que uma espera em pelo será o suficiente. Se que possível, será autorizada a sua aproximação. Ah, ok, uma espera em pelo. O chame é 6140, chame Recife 2085. Chama 2685 Recife, chame 6140. O 38 prefere fazer espera em Simbra, como, já que é número 1 na aproximação? 5197, ponto de espera 90, pronto. Azul 597, mantém a ponto de espera. Mantém ponto de espera, azul 597. Chame 6140, chame Recife 2085. Chanel 6333, chame Recife 25, décima 1. 25, 1 com Recife, o Chanel 6333, um bom dia, boa festa. Azul 4060, sem identificação, desse mantém o nível de voo 060, chegada à mar e espera prevista na posição ITAP. Virtude de animais na pista, aguardando para aproximação. Uno, transponder, controle, 120, desce 8. Yeah. Pombona 260, densidade 2, clareza 2. Precisa contagiar novamente, que eu não compreendi o seu contagiamento. Pombona 260, faça um cheque rádio, clareza 2, intensidade 2. Não consegui compreender o contagiamento. Por gentileza, contagiar novamente. Ok, sem problema. Autorizado 390, via Adruice 58, saída Pulca, transição Caju, decolagem da 10, à esquerda, aciona 5141, no controle 120, decimal 8, no voo 1260. 1260, muito obrigada, contagiamento correto, aporte pronto para posicionamento, portão 04. Sem problema, reportaremos pronto no 04, voo 1260. Livre aproximação para 1-0. Aguarde transferência, tudo de controle. Vou ter que completar o 360 agora, que já iniciou. Ok, gente. Informe estabilizado no localizador. Voa no 738. Gente, após o 360, informarei estabilizado. Estamos zero. O vento é 1-0-0 graus, uma centena com uma dúzia a nós. O azul 5197. Sete a mira, para a pista no zero azul, 5197. Azul 4207 no 01, no coordenador equipe de São Chame para o táxi. Cliente autorizado, inspection para o táxi, 4207. Desconsidere a espera em Itape, desça, prossiga na chegada, desça até o 060. Bloqueio de turno para aproximação 738.